meu amor. Por que me traíste? Eu vivia tão feliz, Dinaldo. Mas você estragou tudo. Eu sei que a minha vida vai mudar, porque a mulher que eu amava, ela me deixou. Eu agora só vivo sofrendo, bebendo em bar em bar. Meu Deus, a Dinalva não voltar. Eu sou capaz até de me matar. Oh, oh, oh, oh. Eu sei que eu já andei pelo país inteiro, mas isso me aconteceu foi por causa do caminhoneiro. Ele fechou que era amigo pra ficar lá em casa. Oh, acabou namorando a minha esposa, que se chama de Dinalva. Acabou namorando a minha esposa, que se chama de Dinalva. Oh, oh, oh, oh. Um dia eu saí de minha casa e voltei sem ninguém perceber. Quando eu cheguei na porta da minha casa, eu escutei a minha esposa gemer. Ai, ai, ai. A minha mulher estava chorando, estava gostando da transação. Minha mulher estava chorando, estava gostando da transação. Mas quando eles me viram, acabou-se o tesão. Minha mulher ficou rezando e o cara chorando com a calça nas mãos. Mas quando eles me viram, muda de posição. Minha mulher ficou rezando e o cara chorando com a cueca nas mãos. Aí eu fiquei agitado, de arma nas mãos. Quando eu fui atirando, olhei direito, meu amigo, pois era meu irmão. Ele pediu chorar para mim não atirar. Ele mesmo me falou: essa sua mulher é quem vem me procurar. Ele mesmo me falou. Sabe, meu irmão, que ela falou pra mim que tô sentindo viajar, oh, oh, e não ia mais voltar. Que vou sentindo viajar, oh, oh, e não ia mais voltar. Que você tentou viajar e não ia mais voltar. Que você tentou viajar e não ia mais voltar. Obrigado!